A Sally me avisou que a encomenda chegou. E a famosa do Instagram me ligou chamando de amor. Falou que fecha um bonde pra de bonde for. E só querem tudo liberado igual festa no morro. Quando chega essa conta é só gritar meu nome. Faz uma aposta comigo e teu Rolex some. Leva essas mina em qualquer show de qualquer bonde. Aposto que elas vão preferir transar com alguém da Cone. Então pense bem quando for usar o meu nome. Eu sou da paz, mas tenho da gangue que adora quando a porrada come. Calcule bem o seu acordo com os homens. Eu posso tá pagando mais pelo X-Nós. E é nessas horas que quem fecha fica, os puxa, corre. Nesse corre eu me sinto muito gigante igual Hulk. Tô com dois seguranças, tem o Ging Kong. Um pra minha contenção e outro só pro bong. Então, se tudo der bom hoje vai dar caô. Avisa pro papato que vai dar caô. O amigo fez a lista e geral confirmou. Se tudo der bom hoje é certo que vai dar caô. Se tudo der bom hoje vai dar caô. Avisa pro papato que vai dar caô. O amigo fez a lista e geral confirmou. Se tudo der bom hoje é certo que vai dar caô. Flow ignorante, quase que deselegante. Se a coroa perguntar se eu tô bem, vou falar que eu tô bem melhor que antes. Transformando minha rima em diamante, coleção de joias e diamantes. E o gemido delas no ouvido ultimamente tem sido meu tranquilizante. Álcool, bebek, Netflix, duas minas de sanduíche. O tempo só passa lá fora, eu só saio dessa festa depois que acabar esse uísque. Essa noite eu tô pique Brad Pitt, ficando chapadão com as bad beats. Eu já tô ligado que se envolver com modéstia era seu maior fetiche. Não imaginava que seu corpo tinha o sabor do meu óleo mais caro. O som te vicia com facilidade porque poucos têm um flow raro. Protei nesse som já tomando de assalto porque meus padres me chamaram. Dropando essa base, chapa nesse grave que é só mais uma do paparão. Uma beats, bad and bougie, fumando um na jacuzzi. Essa mina tá tipo no roller, bandida sua você merece um fã clube. Eu já fiz meu império tipo George Bush. Horas de rima mais que o Jarulho. Eles sempre vão falar mentira da tropa porque a mulher dele está mandando nude. Se tudo der bom hoje vai dar caô. Avisa pro papato que vai dar caô. O amigo fez a lista e geral confirmou. Se tudo der bom hoje é certo que vai dar caô. Se tudo der bom hoje vai dar caô. Avisa pro papato que vai dar caô. O amigo fez a lista e geral confirmou. 5 quilos de Colômbia na mochila, que se for da porra toda eu quero um quarto com piscina. Yeah. Geral fala que eu sou problemático. Só porque me viu na noitada abusado quando as gatas de ácido. Mora, mano, cê não entende a merda que eu tô falando, ô frango. Eu tô criando, tem um bando no canto escutando, se identificando meu plano. Eu chamo o soldado na prática, os mano na tática, os cano pra craque, pá, rá, né? E um bando de puta querendo sentar na pica do pai. Ela fica, não sai, ela quica, não cai, agachado em pé. Se tudo der bom hoje vai dar caô. Avisa pro papato que vai dar caô. O amigo fez a lista e geral confirmou. Se tudo der bom hoje é certo que vai dar caô. Se tudo der bom hoje vai dar caô. Avisa pro papato que vai dar caô. O amigo fez a lista e geral confirmou. Se tudo der bom hoje é certo que vai dar caô.